Graças e paz, irmãos, irmãs, paz de Jesus sobre todos. Tudo bem com vocês? Na bênção do Senhor? Amém. Glória a Deus. Prazer estar aqui com os irmãos e as irmãs. Geralmente, às noites de domingo, a gente está lá no Campo Siméria, não é? Hoje, o pastor Evander teve um compromisso, se eu não me engano, lá na igreja de Itaipava, foi ministrar lá, pregar lá. Ele me pediu para poder dar uma cobertura para ele aqui. E é sempre um prazer estar com os irmãos aqui. Sempre uma alegria. Glória a Deus. Eu queria, antes da gente orar para ministrar a palavra, dizer para os irmãos que nós lamentamos muito o fato de, no domingo passado, ao final do culto aqui, nós temos a notícia do falecimento da Miriam. A Miriam, esposa do Eloy, a Miriam foi uma pessoa muito importante para a gente aqui na igreja, uma pessoa muito valorosa, uma pessoa que contribuiu muito com essa igreja, com as células, com os renoves, com o Ministério da Família. A Miriam cooperou bastante com o crescimento do reino de Deus aqui nesse lugar. E a Miriam mais o Eloy, eles se mudaram daqui de Petrópolis, eles foram lá para Cabo Frio. E no domingo passado, por volta desse horário assim, as notícias começaram a correr para a gente. Nós já estávamos em casa, boa parte dos irmãos já estavam em casa quando a gente tomou conhecimento do falecimento da Miriam. E na segunda-feira, alguns dos nossos irmãos e irmãs aqui, a Cissa, a Alessandra, a Marcília, parece que a Poliana também, a Silvânia, alguns dessas nossas irmãs foram lá para Cabo Frio, acompanharam o velório, estiveram presentes, representando a nossa igreja. Nós lamentamos muito e pedimos a Deus que possa estar consolando, visitando o Eloy, né? A filha da Miriam também, todos os seus. Então, que Deus possa ser misericordioso, bondoso com o Eloy e com a igreja também aqui, principalmente com aqueles irmãos e irmãs que conviveram mais de perto com a Miriam. Uma pena. Nós lamentamos muito a partida da nossa irmã, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos falar com Jesus? Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho, né? Vamos pedir a Deus que fale com você na ministração dessa palavra. Obrigado aqui. Não percebi se foi um menino, uma menina que trouxe aqui a água para nós, né? Deus te abençoe. Foi o Samuel? Deus te abençoe muito, Samuel. O Senhor alargue as suas fronteiras, né? Coloque sobre você a mão dele, te livre do dia da angústia, do dia mau. Pai, nós queremos louvar o teu nome por essa noite aqui, agradecer ao Senhor por esse tempo de celebração, de alegria. Pai, muito obrigado. Nós queremos, Deus, mais uma vez agradecer ao Senhor pela entrega dos dízimos, das ofertas. Pedimos ao Senhor que, por sua graça, por sua misericórdia, o Senhor esteja tomando, Deus, a vida do Eloy em tuas mãos, consolando, confortando todos os seus familiares. Pai, estenda tua mão de graça, de poder, assim também, Senhor Deus, sobre os nossos irmãos e irmãs aqui, que sentem muito, Pai, a perda, a partida da nossa irmã Miriam. Jesus, te pedimos agora que o Senhor venha, que o Senhor ministre, Deus, ao nosso coração, à nossa vida, a sua palavra, fala ao nosso coração. Nós queremos, Deus, ouvir a sua voz. Então, ministra, Deus querido, a nós, fala conosco, em nome de Jesus, que a tua graça se faça presente aqui neste lugar, e o Senhor venha falar poderosamente, em nome de Jesus, que nós oramos, amém. Amém, amados, muito bem, abra sua Bíblia aí, vamos começar lendo o nosso texto, Josué, capítulo de número 14, Josué, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 6. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6. No domingo passado, a gente começou uma série de mensagens para todos os nossos cultos aos domingos, força e coragem. E na semana passada a gente ouviu bastante sobre Josué, tanto pela manhã, no culto das 8 horas da manhã, como também à noite. Ouvimos falar sobre Josué, sobre esse homem de Deus que tinha fome de Deus, que procurou andar segundo os caminhos do Senhor, aquele para o qual Deus tinha falado, se dirigido a ele, né, dizendo: Josué, seja forte, seja corajoso. Josué que caminhou com este povo depois da morte de Moisés, que entrou com este povo na terra da promessa, né, que ajudou esse povo a ser distribuído pela terra, que enfrentou as primeiras guerras, batalhas, que foi na contramão, sabe, daqueles que tinham uma direção diferente, que não era de acordo com a vontade, com o querer de Deus, um homem que teve realmente um viver profético. E hoje eu quero falar, conversar um pouquinho com os irmãos e as irmãs aqui sobre Caleb. Porque todas as vezes que eu ouço falar de Josué, eu me lembro de Caleb. Nós somos muito abençoados com a história de Josué, eu acredito que você também será muito abençoado com a história de Caleb, com alguns relatos de Caleb. Então vamos lá. Josué 14, verso 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Glória a Deus. A história de Caleb, ela começa com os 12 espiões. Moisés separa 12 homens, líderes, príncipes, para que possam vigiar, espionar, perceber como que era a terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido dar a eles. E dentre esses 12 espiões estavam lá Josué e Caleb. Eles dois é que foram juntos. E o nome dos outros 10 ninguém lembra mais. Ninguém sabe quem é, só se você olhar aí que você vai saber, porque a gente só lembra desses 12 espiões, de apenas 2, Josué e Caleb. Eles foram os dois que foram contra O relatório apresentado, o relatório da incredulidade, o relatório do fracasso. Quando o relatório da incredulidade começou a ser lido, naquele momento, Josué e Caleb se destacam. A história de Caleb, ela não para aí. Mas Caleb foi muito importante durante toda a travessia do deserto, os 40 anos do deserto, ainda que a gente não leia absolutamente nada sobre ele. Não existe nada. Eu vou comentar sobre isso mais à frente a respeito de Caleb. Nada. Mas eu tenho certeza que ele estava ali, ao lado de Josué, ao lado de Moisés, cooperando com aquilo que fosse necessário. 40 anos se passam no deserto. Eles agora pisam na terra prometida. Eles começam a avançar por essa terra, começam a tomar essa terra, e depois de algum tempo, parece que 5 anos, Caleb diz o seguinte: eu tenho uma promessa que ainda não se cumpriu na minha vida, e essa promessa Moisés liberou para mim, lá naquele dia, no relatório da incredulidade, quando o relatório da incredulidade foi lido, eu estava lá e Moisés liberou uma palavra sobre mim e eu vim requerer a minha promessa. E ele pede a bênção sobre Josué. Josué lhe abençoa e ele sobe as montanhas para lutar contra os gigantes e para tomar Hebrom. Hebrom que mais tarde vai se chamar Jerusalém, a cidade de Davi. Então, irmãos, eu acho muito interessante os versículos 10 a 12 desse texto que a gente leu. Abra aí mais uma vez, coloca para a gente. Mais uma vez, Josué 14, os versículos de 10 a 12, diz: o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora eu estou com 85 anos, um velhinho já, não é isso? Eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Eu tinha aproximadamente 40 anos. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, os gigantes, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Amém? Glória a Deus. É impressionante a força de Caleb. É impressionante essa força interior que ele tem. É impressionante esse tempo de 40 anos de deserto que não foram suficientes para lhe trazer cansaço, para lhe trazer abatimento, para lhe fazer esquecer, quem sabe, daquela promessa, esquecer desse lugar, morrer, viver uma outra história. Os 40 anos não foram suficientes. Esse cara é extraordinário, porque aos 85 anos, ele ainda diz o seguinte para Josué: olha, me abençoa, eu quero a sua bênção, que eu vou partir daqui agora, eu vou partir para os montes, eu vou subir Hebrom, eu vou tomar Hebrom, e os gigantes que estão lá em cima, que se cuidem, metam o pé, vão embora, porque eu estou chegando na área, eu e mais alguns, quem ficar lá vai morrer, não vai ter jeito para eles, e exatamente isso que aconteceu. Caleb assume esse lugar, toma posse de Hebrom, faz de Hebrom a sua morada. Percebam uma coisa, esse homem é uma exceção, porque a nossa tendência é para o cansaço e o esmorecimento. A nossa tendência, irmãos, é para a desistência. A tendência da nossa vida, do nosso coração, é para desistir. Eu não acredito naquela frase, naquela propaganda que diz: brasileiro não desiste nunca. Brasileiro desiste, desiste bastante. Falta muita disciplina na gente. Se não fosse assim, nós não teríamos um número tão significativo de divórcios. Se não fosse assim, nós não teríamos um número tão significativo de pessoas que abandonam a escola, que abandonam o ensino médio, que abandonam a faculdade. Se não fosse assim, nós não teríamos números tão significativos de pessoas que, por apenas algumas dificuldades, logo no início, desistem de um sonho, paralisam os seus empreendimentos, seguem numa direção contrária. Nós somos tendenciosos a esmorecer. A gente esmorece quando a impressão que a gente tem é que os céus estão fechados, e aí a gente não tem resposta de Deus. A gente esmorece quando essa resposta demora muito, você ora, ora, e não tem resposta, não tem sinal. Não acontece da mesma maneira que o servo de Eliseu, ou de Elias, que sobe o monte para ver ali uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Então, quando a resposta não vem, quando a promessa não se cumpre, quando o tempo perdura, quando as dificuldades aparecem, quando o deserto surge na nossa vida, a nossa tendência é para o esmorecimento, e é natural a gente se abater. A maioria de nós não permanece por muito tempo. E aí, irmãos e irmãs, a gente vê que o posicionamento de Caleb diante de alguns ambientes aqui é fantástico, é extraordinário. Porque ele vai viver alguns ambientes, e nesses ambientes ele manteve a sua força e a sua coragem. Ele diz, quando Moisés me falou, eu era jovem, eu tinha os meus 40 anos, e agora já se passaram mais tantos anos, e eu me sinto tão bem como naqueles primeiros dias. Eu me sinto tão bem como naqueles primeiros dias em que nós estávamos enfrentando os primeiros meses de deserto. Eu me sinto da mesma forma. Então, o que alimenta Caleb? O que trabalha na vida de Caleb? Como que Deus age na vida dele? O que ele busca? Do que ele se alimenta, né, de maneira espiritual para que ele pudesse permanecer durante todos esses ambientes, sem esmorecer? Porque o primeiro ambiente que ele vai viver é o ambiente da incredulidade, do pessimismo. Caleb está lá, num ambiente da incredulidade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Como é a sua postura diante de ambientes de incredulidade e de pessimismo? O segundo ambiente que Caleb vive, e vive por muito tempo, é um ambiente do deserto. Como manter a força, como manter o vigor em ambiente de deserto? E o terceiro ambiente que Caleb vive e experimenta é um ambiente de agora chegar na terra da promessa e já ter ajudado os seus irmãos e irmãs a enfrentar alguns inimigos e vencer, e agora falta ele mesmo experimentar a sua vitória, ele mesmo tomar posse da sua promessa. Ele agora tem que subir uma montanha. Como que ele vive isso, esses desafios, sem perder a sua coragem, sem perder a sua força? Então vamos lá. Primeiro ambiente que Caleb vive é o ambiente da incredulidade e do pessimismo. E a pergunta que a gente faz é, como agir diante de tanta incredulidade e pessimismo? Você acha que nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, você acha que nesse tempo há incredulidade? Você acha que nesse tempo há dureza de coração? Você acha que nesse tempo há pessimismo? Olha só para frente agora, não olha para o lado para não denunciar o teu irmão. Mas você conhece alguém, não precisa ser você, né? O bispo Mano que fala muito isso, né? Não precisa ser você, mas você conhece alguém que está sempre dizendo assim, está ruim, vai piorar? Você conhece alguém desse jeito? Está muito ruim, e a tendência ainda é piorar, né? A pessoa já diz que está ruim e que vai ficar pior, né? Você conhece alguém? Você conhece alguém que sempre está dizendo o seguinte, olha, não adianta que não vai dar certo. Você conhece alguém? Oh, não adianta, não vai dar certo. Não adianta, eu já tentei. Não adianta, esse caminho eu já fiz. Não adianta. Você conhece alguém assim? É bem possível que você não apenas conheça pessoas assim, como também você em alguns momentos já agiu dessa forma. E aí, Caleb, ele está num ambiente de incredulidade e de pessimismo. Eu fico pensando, irmãos e irmãs, eram 12 homens para vigiar, para espionar aquela terra. Só ele, Caleb e Josué que estavam alinhados. Qual era o nível da conversa dos outros 10? Você já parou um pouquinho para pensar nisso? Os outros 10 espiões, eles devem ter começado a espionar a terra já com medo. Já devem ter começado a andar já com medo, né? Assim, preocupado com aquilo que eles iriam encontrar. Quando eles começaram a ver as cidades fortes, quando eles começaram a ver os gigantes da terra, quando eles começaram a ver o armamento pesado, né? Naquela época, naquela época, para eles, dependendo do que eles estavam vendo, o armamento pesado dos seus inimigos, eles devem ter tremido a perna, começado a chorar, lamentado muito, e aquilo contaminou. Imagina, e eles vigiaram, espionaram durante 40 dias. Imagina viver debaixo de viver 40 dias debaixo de um ambiente de incredulidade. E lá em Números 13 que a gente encontra esse texto. A gente só vai ler um versículo daqui a pouquinho, mas em Número 13 tem o momento em que esses espiões chegam da viagem. Chegam da viagem da terra prometida, terra da promessa. E aí, parece até alguns jornais hoje em dia, né? Que eles devem ter começado assim: olha, a terra é muito boa, mas, porém, contudo. Olha, o fruto da terra é maravilhoso, mas. Eles devem ter falado: olha, a terra é muito fértil, mas. Eles focaram na dificuldade. Eles colocaram o foco nos gigantes. Colocaram o foco no empecilho, colocaram os olhos na barreira, colocaram os olhos, sabe, naquilo que era difícil, colocaram os olhos apenas nas dificuldades, mas não conseguiram colocar os olhos em Deus. Para tudo que era bom daquela terra, eles tinham um porém, um senão, uma dificuldade. E aí, quando esse relatório da incredulidade começa a ser lido, uma primeira coisa que Caleb faz é interromper a leitura do relatório da incredulidade. Eu procurei em algumas versões da Bíblia mais antigas, mas eu não encontrei. Mas eu me lembro muito bem que, lendo esse texto, há alguns anos atrás, o que Caleb dizia era: eia! Era como se aquele relatório estivesse sendo lido, aquele monte de desgraça. E o Caleb se levantou e falou: epa, peraí, gente, não é assim não. Ele reage. A primeira coisa que Caleb faz é fazer calar o povo. É interromper o relatório fracassado daqueles que se rebelaram contra o Senhor, a palavra do Senhor, e andaram em incredulidade. Então coloca aí para a gente, Números, capítulo de número 13, versículo de número 30. Números, capítulo de número 13, versículo de número 30. Tem como colocar aí para a gente? Isso. Caleb fez calar o povo, fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra. Enquanto alguns continuavam atentos ao relatório da incredulidade, da desgraça, do pessimismo, Caleb reage, diz: epa, peraí, vamos dar um tempo nesse negócio, para, fecha esse trem aí, apaga isso, rasga, não dá para continuar lendo esse negócio, né? Porque o espírito que havia e que trabalhava na vida de Caleb era diferente, né? A sua palavra era diferente, aquilo que saía da sua boca era diferente, glória a Deus. Enquanto ele está conversando com Moisés diante de toda a congregação, ele diz assim: o Senhor prometeu nos dar essa terra, o Senhor nos prometeu, nós vamos conseguir entrar, nós vamos devorá-los como se fossem pão. Essa era a palavra que estava no coração de Caleb, na boca de Caleb, junto com Josué. Josué também está ali. Sabe, irmãos e irmãs, a gente, nesse tempo, a gente não pode permitir que os relatórios de incredulidade continuem sendo lidos em nosso tempo. Então, em ambientes de incredulidade, em ambientes pessimistas, o que que nós precisamos fazer? Primeira coisa, cale toda incredulidade em seu coração, cale toda incredulidade no seu coração, ela brota aqui, a incredulidade começa aqui no seu coração, cale toda incredulidade que possa sair da sua boca, não permita que a sua boca estimule a incredulidade. Dissipe, expanda, incredulidade, não dê lugar ao diabo, ao inimigo, à incredulidade com a sua boca. Você tem condição de falar de uma maneira diferente, de apontar um caminho diferente. Com a boca se confessa, se proclama aquilo que crê. Com a boca a gente confessa e a gente proclama a palavra de Deus e aquilo que a gente crê. As nossas palavras, elas vão expressar ou a nossa fé ou a nossa incredulidade. É com a nossa boca. Então, é importante a gente lembrar daquilo que o salmista disse, né? Ponha um guarda à sua boca. Porque a gente não pode dar corda para que o espírito da incredulidade permaneça. Ele rouba as forças, ele rouba a energia, ele rouba a coragem. Na hora que o relatório da incredulidade está sendo lido, as pessoas começam a chorar, elas começam a se desesperar. Então, em nome de Jesus, não negocie com a incredulidade. Negociar com a incredulidade é querer andar perto dela, do lado dela. Sabe, meu irmão, se você anda do lado de alguém, junto de alguém que tem dificuldades para entender algumas coisas, você precisa ser aquele que influencia a vida dele, mas não se deixar ser influenciado por ele. O que está em você, o que age em você, o que trabalha em você, a fé que habita em você é maior do que toda a incredulidade que possa haver neste mundo. Aleluia! Então você tem condição, irmão e irmã, de agir de uma maneira diferente. Não concorde pacificamente com a incredulidade. Você vai ver pessoas que estão ao teu lado, que caminham do seu lado, que elas têm uma postura diferente, elas têm um pensamento diferente, elas creem de maneira diferente. Então, querido, não concorde pacificamente com isso. Fique indignado. Você já ficou indignado alguma vez com a incredulidade de alguém? Caleb ficou indignado, ele e Josué, indignados com a incredulidade daquelas pessoas. Indignado. Você já reagiu diante da incredulidade? Então, esse é o tempo para que nós, como igreja, possamos reagir diante do espírito da incredulidade. Reaja. Faça como Caleb fez. Não! Ei, para! Não continue a leitura desse negócio. Reaja. Porque a incredulidade, ela se dissemina. A incredulidade, ela toca nas pessoas. A incredulidade, né, ela contamina. Quando as pessoas começaram a ouvir o relatório da incredulidade, elas foram tomadas por um espírito de incredulidade. Por isso se abateram, se desesperaram, ficaram no prejuízo. Então, ser incrédulo... O que é ser incrédulo, pastor? Ser incrédulo é duvidar daquilo que Deus falou. Gente do céu. Ser incrédulo é duvidar daquilo que Deus liberou, daquilo que Deus falou. Deus falou: eu vou dar a terra para vocês. eu vou dar esse lugar para vocês, eu estou tirando vocês do Egito, e eu vou levar vocês para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então ser incrédulo é duvidar daquilo que Deus já declarou, daquilo que Deus já anunciou. Se toda a nossa ação deve ser baseada em uma palavra liberada de Deus para a nossa vida, quando eu ajo, irmãos e irmãs, com incredulidade, eu não estou crendo na palavra que foi liberada para mim. E quando eu ouço alguma coisa, quando eu ouço uma palavra de Deus, quando Deus libera uma palavra sobre a minha vida e eu não reajo a esta palavra, dentro de pouco tempo, alguma coisa foi amortecida dentro do meu coração e que mais tarde ela vai precisar ser despertada, senão morre alguma coisa dentro do meu coração, e não é isso que Deus deseja e quer. A palavra de Deus nos move, a palavra de Deus nos impulsiona, a palavra de Deus é a base para as nossas atitudes. E aí Caleb perseverou, você viu isso, você leu isso? Caleb perseverou em seguir aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele perseverou em ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, ou a gente ouve a voz do Senhor, ou a gente vai dar ouvidos à voz da incredulidade, porque a incredulidade ela tem dado os seus gritos, a incredulidade ela tem sido anunciada e propagada, mas nós como homens e mulheres de Deus, aleluia, nós vamos crer naquilo que o Senhor tem liberado para nós. Nós vamos tomar posse daquilo que o Senhor tem liberado para nós. Blinda o seu coração de toda e qualquer incredulidade. Sabe como é que eu combato a incredulidade? Agindo com fé. Aplicando a minha fé. Tomando posse das coisas pela fé. Olha ele, olha o que Caleb diz. Vamos subir agora. Vamos tomar posse da terra agora. Então, se a incredulidade paralisa, se a incredulidade traz medos, se a incredulidade abate, a fé te impulsiona para viver algo maior. A incredulidade vai te abater, mas a fé vai te impulsionar. Aleluia! Hoje é um dia da gente resistir a toda ação de incredulidade no nosso coração. Hoje é um dia da gente calar a incredulidade no nosso coração. Dizer: incredulidade, saia! Eu vou viver pela fé naquilo que o Senhor tem me dito, me anunciado. Aleluia! Vocês lembram de Bartimeu, cego Bartimeu? Olha a atitude de fé, olha a fé sendo colocada em prática, olha como ele age. As pessoas, a incredulidade tentou calar o cego Bartimeu. A incredulidade não é para você. A incredulidade dizia para o cego Bartimeu: você não tem direito. A incredulidade apontava para o cego Bartimeu e dizia: você não tem vez, você não tem direito, você não tem condição, seu lugar é aí. E gritavam para que a voz da fé se calasse. O grito dele era o grito da fé. E aí os que caminhavam junto com Jesus, não vou dizer nem os discípulos, nem os apóstolos, mas os que caminhavam com Jesus na multidão, queriam calar a voz da fé e deixar com que a voz da incredulidade matasse a fé no coração dele. Mas ele não permitiu, pelo contrário, gritava cada vez mais alto, dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A incredulidade não resistiu. Oh, glória! A incredulidade meteu o pé e foi embora. Naquele momento Jesus parou, manda chamar o cego. Ele se levantou, jogou a capa fora. Eu vou viver uma nova história. Ele tem uma outra história para a minha vida. Vai em direção a Jesus. Que queres que eu te faça? Eu quero ver. No mesmo instante ele viu. Seguia Jesus estrada fora. Aleluia! A tua fé é poderosa para encerrar toda a incredulidade. A igreja do Senhor foi estabelecida na terra para viver a vontade de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus, mas não para dar lugar a qualquer espírito de incredulidade. Não permita isso na sua vida, não permita isso na sua casa, não permita isso na sua família, não permita. A palavra que precisa ser liberada, pronunciada, é a palavra da fé, é a atitude da fé, é uma postura diferente que esse moço teve. Aleluia! Qual a sua atitude diante de quadros de incredulidade? Como você reage? Você está ruim, vai ficar pior? Ah, isso mesmo, vai ficar pior, né? Ah, que pena, vai ficar pior. Não! Não vivo pelas circunstâncias. Não vivo pelas vistas, eu vivo pela fé no meu Senhor. A terra se transtorna, os montes se abalam, mas o meu Senhor continua governando e reinando sobre todas as coisas. Eu não vivo pelas vistas, eu vivo pelas promessas de Deus para a minha vida, e eu tomo posse dessas promessas na minha vida. E você, querido, que está achando que pode ficar tudo ruim ou pior, você pode começar a viver de uma maneira diferente, você pode começar a viver pela fé. Glória a Deus! Ou vivemos pela vista, ou vivemos pela fé. Amém? Qual é o outro ambiente que Caleb vai viver, irmãos e irmãs? O outro ambiente que Caleb vai viver é o ambiente do deserto. Deserto é um sugador de forças. Deserto é um abalador de fé. Quem é que está vivendo um deserto aí? Levante a mão. Poucas pessoas só. Eu acredito que tenha muito mais pessoas aqui hoje vendo um deserto. Mas a gente tem dificuldade até meio de levantar a mão e dizer, eu estou vivendo um deserto. Deserto é um lugar, irmãos e irmãs, de tamanhas dificuldades. Não é fácil viver desertos. Vamos fazer uma pergunta diferente. Quantos aqui já viveram um deserto? Levante sua mão. Ah... O povo de Deus vive desertos. E glória a Deus que Deus tem nos sustentado no deserto e a gente não morre no deserto, não é? Caleb permaneceu, ele e Josué. Gente, imagina isso, vocês estão andando, morreu um. Se tornou amigo de uma outra pessoa, morreu outro. E eles estão caminhando, o tempo vai passando, morre mais um, morre mais um, morre mais outro. Toda uma geração morreu no deserto. Só permaneceu Josué e Caleb. Todos os homens de 20 anos para cima, depois da leitura do relatório da incredulidade, morreram. Até mesmo Moisés. Os dois únicos que entraram, depois da travessia do deserto, foi Josué e Caleb. Caleb manteve a sua força, seu vigor, durante o período do deserto. Meu Deus, às vezes a gente vive um deserto de um mês e a gente já está quase morrendo. Imagina esses homens aqui que viveram um deserto de 40 anos. E como Caleb diz, permaneceu. O que é importante para a gente, irmãos, manter durante o tempo de deserto? Deserto, por um lado, é esse tempo de angústia. Deserto é esse tempo de aperto no coração, esse tempo de aflição. Esse tempo em que a gente acha que a gente está sozinho, porque Deus não se manifesta, a gente acha que Deus se esqueceu, nos abandonou. Deserto é esse lugar, irmãos e irmãs, de escassez. É um lugar de escassez, é um lugar de dores, um lugar de provação, um lugar de dependência, de renúncia. É só você olhar para Jesus e os 40 dias de Jesus no deserto. Olha o tempo, as provações, as tentações que Jesus viveu ali. Você vai entender muito bem o que é o tempo do deserto. Viver um tempo de deserto não é nada fácil. É bem difícil. Caleb viveu o tempo do deserto. Então, se por um lado há todas essas coisas difíceis de serem vividas, por outro lado também o deserto é um lugar de manifestação da presença de Deus. Você pode não perceber, mas o Senhor está ali, está agindo. Deserto é um lugar de manifestação da provisão de Deus. Aí a gente precisa lembrar desse tempo de travessia no deserto onde Josué e Caleb estavam, Moisés, Miriam, Arão, todos eles, que viam a nuvem de glória, que viam a coluna de fogo, que viam os pardais caindo em toda aquela extensão, que viam o Senhor, os milagres, a água saindo da rocha. Então, eles viam tudo isso. Então, deserto é também um lugar de crescimento, de promoção. É um lugar onde Deus cuida de nós. Você está no deserto, né? Já passou pelo deserto. Se você já passou pelo deserto, você sabe que Deus cuida de nós. Se você está passando por um deserto, receba isso aí na sua vida. Eu sei que tem um tempo de provação, eu sei que é um tempo de dificuldade, eu sei que é um tempo difícil demais, a gente fica doido para esse tempo acabar logo, mas ali Deus está tratando com você, Deus está cuidando de você, Deus está promovendo você, você está num processo, nesse processo às vezes há dores, há dificuldades, mas o Senhor está aperfeiçoando você, o Senhor está lapidando você. Não tenha dúvida de quando o deserto acabar, você se tornará uma pessoa muito melhor, uma pessoa que se relaciona melhor, uma pessoa com sentimentos melhores, uma pessoa com atitudes melhores, uma pessoa espiritualmente mais madura, que tem uma experiência com Deus para falar, para anunciar, aleluia. Então no deserto, o que que manteve Caleb no deserto? O que manteve Caleb no deserto foi olhar para a promessa. Uma coisa que manteve Caleb no deserto, senão ele ia morrer como todos os outros, irmãos. Senão ele ia perecer como todos os outros, queridos. Ele manteve a promessa acesa no coração dele, porque Deus, por meio de Moisés, falou: olha, você pisou nesse lugar. E quando nós entrarmos nessa terra, esse lugar será seu. Você colocará as plantas dos seus pés aí. Ele guardou a promessa. Ele não ficou olhando para as dificuldades do deserto, para a escassez do deserto, para a luta do deserto. Ele colocou os olhos dele na promessa que Deus tinha feito. Aleluia. E é a promessa que Deus nos faz, que nos mantém em pé. É a palavra que Ele libera sobre nós, que gera uma promessa. E é essa promessa que nos mantém firmes, em pé, fortes. Se lá no ambiente da incredulidade, do pessimismo, eu preciso ter uma atitude, no deserto eu preciso ter força. E essa força, Caleb a manteve. Porque ele olhou para a promessa. E quando ele olhava para a promessa, ele aspirava os benefícios da promessa. Quais são os benefícios da promessa? Uma terra que mana leite e mel. Um lugar fértil, um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um lugar no centro da vontade de Deus, um lugar para mim, para os meus filhos, para a minha próxima geração. Louvado seja Deus. Ele aspirava ao cumprimento da promessa, ele aspirava pela herança que o Senhor iria liberar sobre a vida dele. Olha, se nós estamos aqui e se a gente não tem nenhuma ambição, ou melhor, ainda que eu não seja equivocado falar ambição, mas se a gente não tem nenhuma aspiração na herança que o Senhor irá nos dar, nós não somos homens naturais, pessoas naturais. Porque naturalmente nós aspiramos, desejamos coisas melhores em Deus. O próprio Deus diz pra gente: se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Josué, se você não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, você será bem sucedido em tudo o que você fizer. Deus tem promessas, e essas promessas nos levam a desejá-las, a aspirá-las, a querer vivê-las, a não morrer antes de poder experimentar do fruto. Eu quero entrar na terra da promessa. Oh, aleluia! O que Deus diz para nós a respeito do céu, o que Deus diz para nós a respeito da vida eterna, o que Deus diz para nós do tempo e estar com Ele para sempre. Eu quero estar nesse lugar, você deseja e quer? Amém? Nós aspiramos, irmãos e irmãs, nós aspiramos por um lugar onde não há mais dor, nós aspiramos por um lugar onde não há mais morte, nós aspiramos por um lugar onde Deus habita em nós e nós habitamos nele plenamente, aleluia! E o que manteve Caleb forte durante o tempo do deserto foi a promessa e a aspiração pela promessa. Aspiração por viver aquilo que Deus tinha liberado sobre a vida dele. A recompensa. O bem que o Senhor disse que iria liberar sobre eles. Glória a Deus. E aí, irmãos e irmãs, tem... A hora está indo ali, né? Eu estou percebendo, preciso começar a ir para o final. Mas eu destaco aqui que tem uma coisa, irmãos, que moveu o coração de Caleb e fez com que Caleb permanecesse forte durante o tempo do deserto. Sabe o que foi também? Ele era conterrâneo de Josué. Ele e Josué estavam na mesma luta. Sabe, ele e Josué caminhavam juntos na mesma proposta. Então ele sabia que ele precisava viver o seu tempo do deserto, não apenas pela herança que ele iria receber, não apenas pela promessa que estava, mas por conta da glória do Senhor. Eu permaneço em pé no meu deserto para glorificar e exaltar o meu Senhor. Eu permaneço em pé no meu deserto, fiel ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Ele tinha responsabilidade em relação ao seu chamado. Ele sabia que ele era um líder, que ele era um príncipe do meio do povo. Então ele não podia ser negligente com o chamado e com a responsabilidade que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Isso acontece com muitos líderes hoje. A gente está vivendo um deserto enorme, mas a gente permanece em pé por conta do chamado que Deus fez para nós, para que o nome dele seja glorificado. Porque a gente sabe que se a gente desistir, meter o pé e viver uma outra história, o nome do Senhor não será honrado. Então, independente das circunstâncias que eu possa estar vivendo nesse tempo, seja um lugar de bonança, um lugar alto, ou um vale, ou um deserto, eu permaneço fiel a Ele, para que Ele seja glorificado. A promessa me mantém em pé, eu aspiro por aquilo que Ele está liberando sobre a minha vida, essa herança, mas eu tenho, irmãos e irmãs, algo que queima no meu coração, que é a fidelidade àquele que me chamou. Caleb está vivendo isso. Caleb está vivendo isso. Ele permanece junto. E aí tem uma coisa fantástica em Caleb. Não há nenhum texto, não há nenhuma citação durante todo o período do deserto em que Caleb é citado. Caleb é citado lá no início, no relatório da incredulidade. E Caleb é citado aqui quando ele agora tem o desafio de ocupar Jerusalém, a futura Jerusalém, e não se fala mais nada dele. Agora não tenha dúvida, na hora que Moisés está vivendo as dificuldades, Caleb estava lá. Na hora que Josué estava vivendo as dificuldades, Caleb estava lá. Caleb, irmãos e irmãs, ele apenas silenciou, porque ele sabia honrar o seu líder, porque ele sabia honrar os seus líderes, e ele não queria ocupar um lugar de proeminência, de relevância, mas ele queria ser suporte, auxílio e bênção na vida daqueles líderes. Aleluia! Meu Deus do céu! Para você viver o teu deserto e ser aprovado no teu deserto, mantenha foco na promessa, mantenha teu coração ardendo por aquilo que é a aspiração, a herança que o Senhor vai te dar, aleluia. Mantenha o teu coração em fidelidade ao Senhor, tudo isso em silêncio. O Deus do deserto está olhando você passando pelo deserto. Do Deus do deserto é contigo o tempo todo, ó, boca fechada, ele está em silêncio, Caleb está em silêncio, não aparece em nenhum texto, não fala nada da travessia, enquanto tinha um monte de gente murmurando, pô, como é que é, Moisés, não tem água aqui pra gente não, como é que é? Estou com muita sede, Moisés. Moisés, e aí? Vai sair água dessa rocha ou não vai? Moisés, eu estou cansado desse pão aí, que eu não sei o que é esse negócio tal de maná que cai do céu todo dia para a gente. Eu estou afim de comer carne, Moisés. Moisés, quando é que o Senhor vai providenciar isso para nós? Caleb está lá. Caleb não é murmurador. Caleb não é reclamador. Caleb é um adorador. Caleb é um conquistador. Caleb é um homem de Deus. Está no deserto, está sendo tratado. Deus está fazendo dele um homem especial demais. Aleluia! Eu sei que nós estamos aqui diante de adoradores. Cadê os adoradores neste lugar aqui? Os adoradores se manifestem aqui nessa noite. Você é um adorador. Você não é um incrédulo, você não é um pessimista, você não é alguém que vai morrer no meio do deserto. Você é um conquistador, você é um homem valente, uma mulher valente, um adorador. Aleluia! Os céus se agradam de você. Os céus são honrados com a sua vida. O inferno é envergonhado. Aleluia! Mas os céus glorificam o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, por conta da tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus deu forças a Caleb para ele se manter firme até o final. Deus vai dar força para você vencer o teu deserto. Você toma posse aí. Deus vai dar força para você vencer o teu deserto. Está difícil, querido, está difícil, querida. Deus hoje está liberando uma postura nova para você. Deus hoje vai liberar força para você vencer o teu deserto. Uma postura diferente, força no meio do teu deserto. Glória a Deus. E aí eu quero terminar, irmãos e irmãs, que é um momento em que Caleb já venceu o ambiente da incredulidade, já venceu o tempo do deserto, chegou na terra prometida, está ajudando Josué, está ajudando a vencer os inimigos, está tomando posse da terra, mas se apresenta agora diante dele aquela montanha, a montanha de Hebrom. Ele tem guardado no seu coração a promessa que Deus tinha feito. E lá atrás já sabia que os gigantes habitavam naquele lugar. Mas ele não tem medo de gigante. Glória a Deus. Tem alguém aqui que tem medo de gigante? Quem tem medo de gigante, levanta a mão. Ninguém tem medo de gigante. O Senhor é conosco. Amém. Então Caleb vai requerer o seu direito de posse, de herança daquela cidade. Mantenha a tua força. Amém. Quando chegar na hora do seu maior desafio, você toma posse da promessa. Mantenha a sua força. Mantenha a sua força. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso aqui. Ele tem 85 anos de vida. E ele declara que eu tenho a mesma força física, não apenas física, ele tem a mesma motivação, ele tem o mesmo espírito quando foi chamado por Moisés. Sabe, ele tem a mesma força. Não é só a força física, mas é uma força na sua alma, é uma força no seu espírito. É uma força interior. Essa força, irmãos e irmãs, ela vem dos céus. É muito importante a gente entender isso. A gente está falando de força e coragem, mas não é você. Força e coragem não é gerada por você. Força e coragem em Deus vem dos céus para nós. Vem dos céus para a nossa vida. Quando estou fraco, Paulo recitando, né? Paulo falando isso, lá em 2 Coríntios. Quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Na minha dependência eu sou forte, na minha fraqueza eu sou forte. A gente precisa entender que a nossa força, a nossa coragem não vem de nós mesmos, mas ela vem de Deus para nós. É Deus quem gera essa força. De onde vem essa força que a gente se apropria, que vem sobre nós, que a gente toma posse dela? De onde vem essa força? A primeira coisa, a força vem da palavra. A força vem da palavra, vai ler a palavra. Eu falei de manhã, quero falar de agora também, porque isso impactou muito a minha vida. Fui visitar a irmã Eva. Irmã Eva é uma senhora aqui na igreja, muito conhecida, muito antiga. Irmã Eva é uma mulher de oração e ela teve um AVC ou uma isquemia, alguma coisa assim. E ela está internada lá na UPA do Cascatim. E eu fui lá visitar a nossa irmã. E aí uma enfermaria tem lá, que tem uns 8 leitos, mais ou menos, sala vermelha, e eu estou lá fazendo uma visitinha para ela, e aí falei assim, irmã, vamos ler o Salmo 46. Ela estava interagindo bem, consciente. Eu comecei a ler e ela começou a ler junto. Ela sabia de cor, né? O pastor não sabia, mas ela sabia, né? Lendo de cor o Salmo 46, pá, pá, e lendo o Salmo 46, gente, a glória de Deus foi tomando conta daquele lugar. A glória de Deus foi enchendo aquele lugar. E a gente ali lendo a palavra, que força, que poder, que autoridade. As pessoas foram sendo tocadas naqueles leitos. A glória de Deus desceu ali. Quando a gente terminou de ler o Salmo, Ela começou a falar em línguas e mistério, começou a tremer. E eu também, né? E aí a gente começou um reteté lá dentro da enfermaria, do hospital. Né? A glória de Deus desceu naquele lugar. E as pessoas assim olhando. E eu creio que Deus fez coisas tremendas ali. Aleluia! A palavra! A palavra, irmãos, a palavra traz força, a palavra traz poder, a palavra traz autoridade, a obediência à palavra. Caleb era um homem obediente à palavra. Ele dizia, eu tinha força naquela época, eu continuo tendo força. Glória a Deus. A palavra e a intimidade com Deus, a intimidade foi gerando essa força vem da palavra e vem da intimidade. Se você está fraco, se você está sem força, se você está desanimado, a intimidade, a presença dele é o melhor lugar para você receber força e encorajamento. Que a presença dele é fortalecedora, a presença dele é poderosa, é restauradora. Glória a Deus! Glória a Deus! Aquele grupo que ficou pelo deserto era tomado de medo. Caleb não tem medo. Caleb tem confiança. Para você manter a sua força, na hora do teu maior desafio, você precisa ter confiança. Esse ambiente de desafio, agora chegou a minha hora de subir a montanha. Vou precisar ter a mesma força, e essa força eu consegui mantê-la durante todo esse período, e ela está aqui. Força, você tem força? Pergunta para o seu irmão, para a sua irmã aí, você tem força de Deus aí em você? É força de Deus, irmãos, amém? Não é a força que você ganha na academia, essa aí eu sei que alguns têm, outros não, né? E tal, sem problema, eu estou falando de força de Deus. Venceu o deserto, chegou agora a tua hora de subir a montanha, tem força aí? Tem força. Caleb tem força, e ele tem confiança em Deus. Quem tem confiança em Deus não tem medo. Quem tem confiança em Deus não tem medo. Alguém deve ter chegado para ele e falado assim, Caleb, vem aqui, meu irmão, Caleb, você ainda está pensando em subir aquela montanha? Estou sim, meu irmão, claro que eu estou. Caleb, você não sabe que lá em cima tem os gigantes, os descendentes de Anaquim estão lá? Com gigante ou sem gigante, eu estou subindo a montanha. Eu vou tomar posse daquele lugar. E sai para lá, espírito de incredulidade, que aquele lugar é meu, o Senhor já me deu em herança. Mas Caleb, aquele lugar é forte, as cidades são fortalecidas. Mais forte é o meu Senhor que vai derrubar as muralhas para eu poder entrar. Caleb disse o seguinte, se o Senhor estiver comigo, essa foi a palavra de Caleb, se o Senhor estiver comigo, eu subo a montanha, eu acabo com os gigantes, eu destruo as fortalezas, eu tomo posse daquele lugar, amém? Você pode repetir junto comigo, se o Senhor estiver comigo, eu subo a montanha, eu venço os meus inimigos, eu derrubo as muralhas, eu dou glória a Deus. Dá um glória a Deus aí bem forte, igreja do Senhor. Aleluia. Se o Senhor estiver com você, não importa se tem gigante, não importa se tem cidade fortalecida, o Senhor está contigo. Irmão, presta atenção nisso. O Senhor está contigo. O Deus Todo-Poderoso está contigo. É Ele quem garante a vitória. Se Ele falou, Ele vai te dar. Se Ele falou que você vai tomar posse, você vai tomar posse. Se Ele liberou uma promessa, irmão, creia que a promessa vai chegar, amém? Se Ele liberou algo sobre você, sobre a sua vida, creia. Ele vai capacitar você e Ele vai dar condição a você de chegar lá. Glória a Deus. É bonito demais essa história de Caleb, tudo isso que ele viveu e experimentou. E aí eu termino dizendo o seguinte. Quando chegou a hora dele subir a montanha, é claro, ele não sobe sozinho, ele tem um grupo de pessoas com ele. Não é muito, mas ele tem um grupo de pessoas com ele. Mas ele vai procurar quem? Chegou a hora do desafio, ele vai procurar quem? Ele vai procurar Josué. Vai procurar Josué. Josué, você lembra quando Moisés falou comigo a respeito dessa montanha? Josué falou, lembro, eu vou subir agora, me abençoa. Olha a chave virando. me abençoa. Josué o abençoou. Olha a honra que ele deu ao líder. Caleb não é muito diferente de Josué. Mas entendeu que Deus escolheu Josué e não escolheu a ele. Que Deus tinha um propósito na vida de Josué que não tinha na vida dele. Deus tinha um propósito na vida de Josué e tinha um outro propósito na vida, na vida de Caleb. E aí nessa hora que ele vai subir o monte, ele fala, eu vou honrar o meu líder. E ele vai lá, vai se ajoelhar. Me abençoa, Josué o abençoou. Ele não podia ir sem ter a bênção do seu líder. Porque a bênção do líder era como se fosse a bênção de Deus sobre a vida dele. Eu não posso ir sem a minha bênção. Eu não posso tentar subir esse monte sem a autorização dos meus líderes. Eu não posso subir. Olha a relação de discipulado aqui. Olha a relação de discipulado. Olha a honra que ele dá. Olha essa. Ele se coloca submisso. Ele se coloca respeitoso. Ele honra Josué. Ele está ali se colocando como um aluno, como um discípulo, como alguém que necessita ser mentoreado, como alguém que precisa da bênção. Quando ele faz isso, Josué o abençoa, ele toma posse daquela cidade, glória a Deus. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui nesse finalzinho, diz assim, olha, foi até Josué para que este como seu líder o abençoasse, e aqui realmente está algo que faz diferença para garantir a vitória e a conquista. Você quer ser vitorioso em tudo aquilo que você faz? Você quer ser um conquistador? Amém? Amém? Busque a bênção de Deus e busque a bênção de Deus através da sua liderança. Você desfruta da bênção, da unção que você honra. Se você honra a unção e a bênção que está sobre a vida do seu líder, esta unção e esta bênção também é sobre a sua vida. Aleluia! O Senhor te abençoa desta forma. E por conta disso, né, ele viveu a bênção do Senhor. O discipulado traz honra, traz relevância para a sua vida. Glória a Deus. Você está sendo cuidado por quem? Você está sendo mentoreado por quem? Você está na célula de quem? Quem é o seu líder? Deus tem algo maior para você viver e experimentar. E essas coisas estão debaixo da submissão, estão debaixo da autoridade, estão debaixo de uma unção. Coisas que Deus tem reservado para a sua vida. Aleluia! Deus é muito especial, irmãos e irmãs. Quem são os homens, Calebes, que estão aqui hoje, se coloquem em pé. Quem são as mulheres, Calebes, que estão aqui hoje, se coloquem em pé também. Cadê os homens Calebes aí que não se colocaram em pé? Se coloca em pé aí, crente, em nome de Jesus, né? Nós vamos terminar esse culto glorificando, exaltando o nome do Senhor, pedindo a bênção dele sobre nós, sobre a nossa vida, né? Nós vamos pedir ao Senhor que nos mantenha força e coragem. Força e coragem. Sabe, nesse momento aqui de subir a montanha, a coragem, irmãos, coragem. Deus quer liberar coragem sobre a tua vida. Essa coragem vem de uma confiança, de uma intimidade, de uma presença de Deus na sua vida. Todo medo vai embora. Amém? Você tem medo de algumas coisas? Eu tenho. Eu tenho medo de algumas coisas. Quando a gente tem alguns medos naturais, tem alguns medos de enfrentar alguns desafios. É natural isso. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente tem medo. Essa posição aqui para mim, se fosse um pouco mais alto, estaria morrendo de medo. Eu estaria aqui com uns dois passos para trás, assim, bem distante, né? A gente tem medo de algumas coisas, medo. A gente tem medo de alguns desafios. A gente tem pessoas que têm medo de liderar. Tem pessoas que têm medo de assumirem responsabilidades. Tem pessoas que têm medo de se abrirem para o novo. Tem pessoas que têm medo de subir a um lugar mais alto. Tem pessoas que têm medo de viver o propósito de Deus. Olha, eu digo para você hoje, não tenha medo. Tenha confiança. No lugar do medo, coloca confiança em Deus. Confie no Senhor. O Senhor é contigo. E é o Senhor quem garante a tua vitória. É o Senhor que vai com você. É o Senhor que segura na tua mão, caminha contigo, leva você para esse lugar mais alto. Deus não coloca a gente nesse lugar mais alto, mete o pé e vai embora para você se virar sozinho, não. Se você se coloca numa condição de dependência diante dele, ele realiza, ele faz. Ele faz. Então não tenha medo, tenha fé. E aí, vamos. Queria convidar você para vir ao altar. Enquanto isso, nós vamos. revisar aqui aquilo que a gente falou. A incredulidade quer matar tua fé. Os relatórios da incredulidade estão sendo lidos por aí. Se você colocar os seus olhos no relatório da incredulidade, isso vai abafar a fé que há em você. Reaja contra toda incredulidade. Cale a incredulidade que possa querer soar, fazer barulho no seu coração. Diga: eu não vou me deixar ser tomado, tocado pela incredulidade, porque o Senhor me chamou para andar em fé. Amém? Vença o ambiente da incredulidade. Outra coisa, desertos. Desertos. Quem está vivendo desertos? Essa é a hora de se colocar no altar de Deus, falar: Deus, me dá forças para eu vencer o meu deserto. Me dá forças para eu, olhando para a tua promessa, aspirando pela herança, querendo honrar o legado que o Senhor tem para a minha vida e glorificar o teu nome. Me ajuda a vencer o meu deserto. Me ajuda a vencer o meu deserto em silêncio, para glorificar e exaltar o nome poderoso do Senhor. Sabe, chegou a tua hora, chegou a hora de você ir para um lugar mais alto. Deus está desafiando você para subir as tuas montanhas.